レッドマスター、ブルーマスター、 イエローマスター、 ビートマスター、 スタックマスター、 特命戦隊、ドラマスター、 マスターズ、 レディ ー、ゴー！ Eu sou o Pedro, e o QB estava certo. Eu sou o Rafael, e sempre leio os termos de contrato. Eu sou o Bonkowski, e a bruxa do 71 provavelmente também foi uma menina mágica. Eu sou o Lemos, e a Romura uma filha da puta! Eu sou o QB, mais filho da puta que a Romura. Eu sou o QB! Olha só, vocês não sabiam. Faz um desejo, faz um desejo. Eu sou o Igor, e mais filho da puta que a Romura, só o QB. Então hoje, terceiro programa do Tanaka Sentai. Hoje a gente vai falar do que é provavelmente a franquia mais forte nos animes da década. E talvez continue sendo, porque vai continuar vendendo pra caramba por muito tempo. Pelamag Madoka Mágica. Como começou Pelamag Madoka Mágica? Madoka Mágica foi um anime lançado em 2011, produzido pelo estúdio Shaft. Conhecido por obras como Monogatari e o atual Nisekoi. Foi dirigido pelo Fukio Chimbo, também um diretor já bem conhecido no estúdio, e autorizado pelo Deus, só que não, Gengoroboti, de obras como Fate Zero e Psycho Pass, entre as Fire Nota, Black Lagoon. E também Phantom of Time. O Madoka, ele começou com uma vontade do Chimbo, né? O Urobuchi, que é o cara mais conhecido do Madoka. Ele não estava no meio antes. Foi o Chimbo, que já tinha feito alguns Mahoshoujo com a Shaft, querendo produzir mais uma série de Mahoshoujo com o produtor da Shaft, o Atsuhiro Iwakami. Vale uma curiosidade também, que o produtor ele não queria que o Chimbo fizesse algo adaptado. Queria que o Chimbo fizesse algo original, para aproveitar um pouquinho mais da direção dele. Ah, isso eu não sabia. Ele deu mais um pouco mais de liberdade. Aí o Chimbo decidiu chamar o Urobot porque ele tinha lido o Fate Zero. Ele gostou da obra porque ele gostou da maneira que o Urobot escrevia os personagens. E decidiu chamar o Urobot pra escrever Madoka. Esse chega até a ser um pouco engraçado, porque em Fate Zero, basicamente, não existem personagens. É só apenas meio que funções que eles têm que fazer. Mas tipo de personagem, tem 3 ou 4 no máximo. Sim, pra sim. Pra mim é só o Weaver. É uma narrativa meio diferente, assim. É, na verdade, é uma guerra em que tem vários pontos de vista e tal. Personagem mesmo, com mais aprofundados envolvidos, são uns 4 ou 3, como o Lemos falou, né? Só que o Urobuchi, na época, era só conhecido por Fate, né? Porque até 2011, ele é o que ele tinha feito mais importante. Fez uma novel de Black Lagoon. É, e ele... trabalhos menores, sabe? É, não era tão conhecido. Ele começou com visual novel, né? E o mais conhecido dele era o tal do Sayonara. De 2003 isso, quer dizer, 8 anos antes de Madoka. Não era o cara mais conhecido do mundo, né? Até porque Visual Novel e Light Novel não são um negócio de ampla... Acaba se popularizando por causa do anime, né? Uhum. É, tipo, quando saiu o anime de Fate Zero, nossa, foi um boom, cara. Ficou muito conhecido. Madoka que... também, aí Psycho Pass seguiu o negócio. Só que Fate Zero foi depois de Madoka, eu acho, né? Sim e não, porque ele meio que co-escreveu a novel, mas essa novel já tava pronta, já começou a ser feita em 2005, mais ou menos. Ah, então, sim, mas foi só adaptação. Mas o anime foi depois de Madoka, né? É, eu acho que foi em 2002, mas alguma coisa assim. Foi em 2011, 2012. Então o Urobuchi não era aquele cara mais conhecido de todos quando escreveu o anime de Madoka. Já o Chimbo, ele tinha um pouco mais de experiência. Ele tinha feito já Nanoha, que era um Mahoshoujo, isso em 2004, também com a Shaft. É, na verdade o Chimbo fez tudo da Shaft em 2002, eu acho. É, se não fosse o Chimbo não tinha Shaft, basicamente era isso. Eu acho que mais de anime famoso que ele tinha feito era Sayonara Zetsubou-sensei, Negima, que apesar... Eu acho que o anime nem é tão famoso, só que o mangá era famosinho. E ele tinha feito coisa pra caralho, muita coisa mesmo. Um ano antes de Madoka, ele tinha lançado o Bakemonogatari, que foi a série que teve Blu-ray mais vendido nas primeiras semanas. Foi inclusive na época do Bakemonogatari Monogatari que o Shimbo falou que queria fazer outra série de Mahou Shoujo com o produtor que ele tava fazendo o Monogatari. E aí começou o Madoka. Legal falar que, apesar do Uroboshi não ser tão conhecido, ele já tinha certa fama nos trabalhos dele, de meio que apelar à violência, tudo, tanto que o diretor, a ideia era esconder o nome dele de Madoka e pra surpreender os pessoal que tá assistindo. O nome do autor é o Quarteto, né, que são mais os que vocês já falaram e uma mulher lá que faz o character design, que não é mais que é Quarteto. Uhum. Só que isso do Uroboshi foi meio que quebrado, porque ele teve que se desculpar depois do episódio 3, por causa da polêmica. Pra fazer Madoka, eles se identificaram como o Lemos disse, o Magica Quartet, que era o Umeaoki, se eu não me engano era esse o nome dela, é que era character designer, o produtor, que eu não vou arriscar o nome porque é difícil, o Shimbo e o Uroboshi. Nessa hora eu imagino os quatro fazendo pose vestido de Mahou Shoujo, um quarteto mágico. Eu adiciono mais um elemento desse quarteto, que é a Yuki Kajiura, que não fosse a trilha sonora dela, Madoka não seria a mesma coisa. Apesar de a trilha da compositora ser basicamente aquilo. Ela foi bastante importante e é curioso porque, tipo, ela não se encaixa nesse quarteto. No meio de muita coisa relevante, tipo, muita coisa mesmo, que até hoje é relevante, inclusive, o Hunter x Hunter, o remake da Madhouse, saiu em 2011, a adaptação de Bakuman, que era uma série super famosa da Jump, saiu em 2011, a adaptação de Fate Zero saiu em 2011, que também, a novela original era escrita pelo Urobuchi, Kimi ni Todoki, o mangá shoujo mais conhecido na época e provavelmente hoje ainda. Daí tinha Steins Gate, que também era super conceituado, adaptação de Light Novel ou Visual Novel? Visual Novel. Adaptação Visual de Visual Novel. E teve os anime modinha, que também até hoje são lembrados, tipo Yuri Crown, Mirai Nikki, Deadman Wonderland. E no meio lá tava Madoka, né? Tipo, saiu muita coisa huge, e Madoka ainda assim conseguiu se destacar bastante. Justamente pelo episódio 3, né? Que até lá não tinha muita coisa pra discussão, né? Aí saiu o episódio 3, aí, pô, tem uma coisa errada aí, né? É, já. Coisa não tá certa. Já entrando na série, então. Desde o começo eu acho que ela já tinha um negócio meio dark. Tá certo que eu não acompanhei na época, episódio por episódio. Só que, vendo do começo, ele já tem uma atmosfera meio diferente. As bruxas têm uma pegada surrealista. Tinha bastante referência a escolas artísticas. Tipo, tinha uma bruxa que tinha referência àquele O Filho do Homem, do René Magritte, que é um cara de paletó e chapéu com a maçã na frente do rosto. Uhum. Lá no comecinho, se eu não me engano, tinha uma bruxa. Não sei se no começo ou depois. Mas tinha uma bruxa com uma referência a isso. Então ele já tinha uma pegada bem mais dark, uma atmosfera mais nobre. Só que daí no episódio 3, mudou completamente. E é, você pode ver o detalhe que até o episódio 3, o encerramento era todo Mahou Shoujo, todo feliz e alegre. E depois do episódio 3, ficou a Madoka andando tudo escuro. O interessante é que, não sei se vocês repararam isso, mas em todo Mahou Shoujo, a personagem principal, ela se transforma no primeiro episódio. E Madoka demora, tipo, 11 episódios pra isso acontecer. Ah, olha só, isso não tinha prestado atenção. É tipo Evangelion, né? Em todo anime de mecha, o personagem principal entra no robô no primeiro episódio. Mas o Shinji entrou no primeiro episódio. Mas ele fica naquela... É, na indecisão, não, né, cara? Fica mas... naquela sim, coisa, sim. Né? Aí corta o episódio. Acho que, se não me engano, no segundo episódio que corta, ele só vai saber o que aconteceu a luta mesmo no segundo episódio, alguma coisa assim. E nessa questão, nessa relação com Evangelion, além dos dois terem tido um grande impacto quando lançaram, os dois são meio que uma desconstrução do próprio gênero, né? Na verdade, o Evangelion nunca foi. Foi só o diretor de Evangelion que deu uma surtada e quis fazer o que ele quis. Sério? É. A produção de Evangelion é bem complicada, porque, tipo, eles tinham um final, acabou não tendo por falta de dinheiro e problema de doença do Hideaki Anno também, que tava depressivo naquela época. E, tipo, tudo toda a situação do Japão, do próprio Puno, que estava vendo, da crise econômica, convaleceu para sair esse sucesso que foi o Evangelion. Não sei se Madoka teve a mesma importância que faz um... não vai tanto tempo atrás pra gente olhar pra trás e dar uma analisada melhor, mas eu acho que o Evangelion ainda é um caso único, sabe? Não sei se Madoka ainda conseguiu chegar nesse nível, sabe? Entendi. Mas, enfim, mesmo que o Evangelion não tenha, Madoka tem. A parada da desconstrução, só que o Urobuchi te falou que nunca foi a intenção, né? Será que nunca foi mesmo? Eu não sei, cara. Eu acredito que não tenha sido, tipo... Nossa, eles pegaram a desconstrução. Eu acho que o pessoal viaja muito. Quando quer viajar, eles viajam. Evangelho também tem muita viagem de teoria, de fã, e não sei o que, mas... Como o Madoka é aquela coisa que, tipo, aí dá espaço pra isso, porque as coisas não são tão bem explicadas, tipo, a estrutura do universo e tal, o pessoal acaba dando uma viajada a mais, e isso acaba agregando valor ao anime, à franquia, no caso. Eu já acho que, por mais que a galera viaje... ainda não conseguiram pegar tudo. Porque tem muito detalhe ali, principalmente escondido nas bruxas. E eu acho sim que tem a desconstrução. Por mais que não tenha sido intencional. Porque é assim, né? O que o autor quer é diferente do que o autor fez. O que ele fez tá feito. Se ele conseguiu o que ele queria ou não, já não importa mais. E eu acho que esse fator da desconstrução se deve à inspiração em Fausto. Porque o Fausto também tem essa coisa de fazer um contrato pra você realizar um desejo e tal. Eu acho que ele pegou muito da situação em Fausto pra fazer a construção, mesmo que ele não quisesse. Eu não entendo como isso tem muita relação, mas, tipo, como eu vejo, é assim, ó. Ele tem, tipo, o gênero de Mahou Shoujo. Tem, tipo, o mascote fofinho, tem as parceiras e tal, tem o vilão. Tem todos esses adentros que fazem o Mahou Shoujo ser o Mahou Shoujo. As características, sabe? A desconstrução é tu pegar esses elementos e fazer uma coisa meio que diferente com isso. Como foi o caso de Evangelion, que eu não acredito que tenha sido uma desconstrução do Mecha, no caso. Eu acho que desconstrução é uma coisa meio complicada se dizer se é ou não é, porque a gente não sabe a intenção do autor, ou até mesmo o próprio produto pode ser interpretado diferentemente, sabe? Cada pessoa tem uma interpretação diferente e pode ser mil resultados. Como na época que eu assisti, em 2012, eu não tinha mínimo conhecimento de Mahou Shoujo. Pra mim era só um anime legal de garotos fofinhas que deu merda. Na época eu não tinha visto como um Mahou Shoujo. Foi uma camada que eu peguei. Agora, pro público japonês, que tem um contato maior, ou até mesmo os fãs de anime que já viram outros Mahou Shoujo, eles podem ter pegado essa pegada a mais. Mas eu acho que é muito difícil se basear o anime inteiro em dizer que é uma desconstrução, sempre que ele tenta abranger um público maior, que talvez nem tenha consciência dessa desconstrução, sabe? Mas ele pode ser uma desconstrução e ser uma boa história ao mesmo tempo, sabe? Na real, eu acho que pra ele ser uma boa desconstrução, ele tem que ser uma boa história em primeiro lugar. É, mas então, eu acho que no caso, eu acho que o bom de Madoka, não é que ele seja uma desconstrução, é que ele é uma boa história. Ele faz o negócio que ele faz fazer e faz isso. Pra mim, isso que é o ponto alto de Madoka, cara. É, porque tem muita gente que fica, né, fica pagando pau pra esse negócio, não sei o que, desconstrução, e esquece da história em si, né? É. Isso é sempre um problema. Eu sempre achei que isso é um bônus. É um bônus. Mas é um bônus bom. Fazendo relação aí com o que o Rafael falou que tem esse negócio do mascote, do desejo, do contrato e tudo mais. E é a mesma coisa que tem no Fausto, só que não é bem o mascote, é o demônio, né? E o demônio é representado pelo Kyubei. Então, tu tá pegando esse elemento fofinho dos Mahou Shoujos e tá subvertendo ele num demônio. Porque o bichinho fofinho é literalmente um demônio em Madoka. E o desejo pra fazer o bem, o contrato pra te tornar... uma guerreira do amor é o contrato que vai te fuder a vida, né? Então, assim, ele tá, assim, pegando os elementos e subvertendo eles. É, né? Sobre essa parada, sobre que o Base é um demônio, cara, eu discordo muito sobre isso, cara. Pra mim, cara, é aquela explicação que ele falou, cara. Ele tem que se alimentar e o desespero é uma fonte, é o alimento dele. E os humanos são uma espécie que produz isso aí. Independente dele ser bom ou mal... Na relação que Madoka tem com o conto do Fausto, O personagem do Kyubey é o demônio. Ele representa o Mephisto. Certo. É isso que eu quis dizer, tá ligado? Aham. Então, querendo ou não, tu tá subvertendo a imagem do bichinho fofinho ali. Tu não tá deixando um bichinho fofinho de fato. E tu tá fazendo com que eles façam um contrato pra fuder a vida de muita gente. A relação de Fausto com Madoka vem desde o começo, na verdade. Tem uma frase no começo do anime, quando abre a cortina, lembra? Entendeu? Aham. Tá escrito em runa, prólogo Himmel. Esse é o prólogo, é o capítulo que é o prólogo de Fausto, né? Além da relação do Fausto com o Kyubey ser o Mephisto, a Homura, ela é o próprio Fausto, e a Madoka é a representação de duas personagens. Deus perdoa Fausto no final, e a Gretchen, que é a esposa de Fausto. Inclusive, a bruxa da Madoka vai se chamar Gretchen, né? Kremlin Gretchen. O próprio começo de Madoka é muito parecido com o começo do Fausto, que é onde Deus e Mephisto estão conversando sobre o Fausto. Daí no Madoka é o Kyubey e a Madoka conversando sobre a Homura. É, outra relação que tem com o Fausto é basicamente tirar literalmente o texto do conto e colocar em algum lugar do cenário. Um exemplo disso é o episódio 2, quando entra a Madoka, a Sayaka e a Mami num prédio aí pra ir. É o primeiro caso. Elas tentarem salvar uma pessoa que ia se suicidar e tal. Uhum. E na parede tá escrito. É um trecho do conto de Fausto, né? Esses contos estão sempre em alemão, né? Não, é isso mesmo. Sim. É porque o Fausto é alemão. Goethe. É. Goethe é o autor de Fausto. A história é o Goethe que lê alemão. Então é uma referência. Chega a ser uma referência, já que é da história mesmo. Então. É mais uma releitura. Eu acho que dá pra falar que é uma releitura. Ou não. Ele utiliza o arquétipo, né? Não, porque olha só. Algumas outras coisas que eu acho que dá pra fazer um paralelo aí. Tem uma coisa na Gretchen, no Fausto, pelo que eu li. Me corrijam se eu estiver errado aí, Rafael. A Gretchen, ela tem um bebê que foi concebido pelo Fausto, certo? Aham. Uhum. E esse bebê vai deixando ela meio pirada. Vai deixando ela meio maluca, não é? Tanto que ela mata a criança afogada. Sim, ela mata a criança afogada quando a criança nasce. Dá pra fazer um paralelo com o desejo da Homura ter feito o sentimento da Madoka. Qual era o sentimento mesmo? Uhum. Da Madoka? Madoka uhum. Madoka não é altruísmo? Não, não, mas qual o sentimento do qual que o Bey se alimenta? Desespero. Esperança e desespero, né? Tem aquela coisa lá da lei dos ciclos e tal, que quando que faz o contrato, que é quando tem esperança, o desejo de se realizar e tal. Eles uhum. também se alimentam da esperança, mas o desespero mesmo, quando que elas viram buchas, é onde eles mais ganham energia. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte. O Fausto, ele colocou o bebê dentro da Gretchen, e o bebê, enquanto ele ia se formando da barriga dela, ela foi ficando mais maluca. O mesmo acontece basicamente quando a Homura deseja salvar a Madoka. As linhas do tempo vão convergindo pra ela. E quanto mais aquilo cresce dentro dela, mais o desespero vai tomando conta, um potencial de desespero pelo menos, vai tomando conta da personagem, né? Tanto que ela vira o potencial mais forte de menina mágica. Sacou o paralelo aí? Deu pra sacar, sim. Madoka, ele tem vários temas, o visual dele é muito rico, só que os personagens também são bem legais, né? O personagem e o plot. Cara, eu realmente não me importo com nenhum personagem da Madoka. Mas não? Cara, tem algum personagem. Ah, foda-se se a Madoka vai morrer. Foda-se. A Madoka eu não me importo, eu vou concordar contigo. Não é que ela é meio deslocada, né? Que a Madoka eu considero mais um recurso de roteiro do que um personagem em si. Eu vou concordar, porque a Madoka por mim chegou no final, foda-se, ninguém vai lembrar dela. Caguei. Caguei grande pra ela. É mais uma culpa da Homura, porque nas outras linhas do tempo a Madoka era uma das que mais se destacava. Daí ela, nessa linha do tempo que passa o anime, a Homura meio que bloqueia ela. Então é culpa dela ser um mau personagem. Pois é, pior que é culpa da Homura mesmo. Mas é tipo, falando tipo, esse negócio de não gostar dos personagens e não nem se importar com eles, as únicas que eu tenho um pouco de empatia foi a Sayaka e a Kyoko. E a Mami, né? Cara, a Mami eu acho. Legalzinha ela ali, durou um pouquinho, mas tava lá. Impactante a morte dela. Eu não lembro na época se foi tão impactante assim, porque pra mim eu não, não tinha essa ideia, tipo, cara, o Guria Mágica morre, pra mim não tinha essa ideia. Na época falaram, pô, quer assistir? Assiste que é legal. Deixa eu voar e assistir, sabe? Mas, cara, uma coisa que eu acho estranha, desde daquela época, eu não suportava a porra da Homura. Aí depois que eu vi o filme, maluco, cara. Pra quê? Eu vou discordar porque a Homura é a melhor personagem da série inteira. Da série inteira, ela tá de longe melhor que todas as outras. Ela é uma filha da puta. Aí o Griffith também é um filho da puta e eu gosto pra caralho dele. Pra mim, a Homura é uma ótima personagem. Eu acho que a Saki chega perto, viu? Acho que por a gente ver toda essa viagem psicológica que ela faz, acho que fica... Da Sayaka? Sayaka não é filha da puta. Tá, ela, então, tá, ela é meio... Ela é egoísta, né, cara? Ela é filha da puta, assim. Ela é, assim, uma das mais humanas ali, né? Porque a Mami, a gente quase não viu nada dela. A Kyoko, ela serviu basicamente pro conflito da Sayaka, né? E a Sayaka, a gente viu tudo o interior dela. A gente viu que depois dela fazer o desejo, ela fica se remoendo. Depois da amiga filha da puta dela, né? Fura olho. Amiga filha da puta, não. Tommy é um amorzinho de pessoa. Ah, é um homem. Ela só quer um namoradinho pra ela, porra. É porque eu faço uma relação entre a Sayaka e a Pequena Sereia, porque é basicamente a mesma coisa. Qual é o nome da bruxa da Sayaka mesmo? É alguma coisa com o? É Octavia von Seckendorf. Alguém sabe quem é Octavia? Pode ser uma referência? Não tem relação com alguma coisa de música, que é basicamente... Quando entra no mundo dela, tem toda essa temática de música. Na verdade, dá pra você fazer uma relação com o desejo dela, não só com o nome da bruxa. É, o desespero dela, por causa do carinha lá. A natureza é se apaixonar. Se a gente lembrar de Sereia, que elas cantam, que é a música, e faz o marinheiro, no caso, se apaixonar, entrar na água e acabar morrendo. Eu acho que essa é um pouco essa relação que tem. É exatamente essa relação que tem vendo as imagens. Eu nem lembrava como é que era o visual da bruxa, mas olhando agora, tu tava falando e eu tava olhando a imagem e pra mim tava tudo se encaixando. Aí depois, agora a música, né? Eu lembro que era ela regia assim com a mão. Que seria, né? Só que simples. O Pedro falou que ela é a mais humana. Só que ser humano não isenta ela de ser uma filha da puta. Ah, o humano acho que significa isso. É, eu acho. Acho que a justificativa pra ser humano, esse filho da puta é ser humano, né? É, assim, não nego que ela é, assim, meio cuzona, digamos, né? Todo mundo de Madoka é meio cuzona, gente. Só não viu muito, tipo, disso da Mami ou qualquer coisa assim, né? Mas... Eu acho que a Mami perdeu a cabeça muito rápido. A Mami tava induzindo a Madoka a usar o desejo dela pra pedir um bolo. Ah, caralho. Essa é filha da puta. Esse negócio, não viu meio a personalidade da Mami. Uma das linhas do tempo, ela matou todo mundo. É verdade. A Madoka, a Homura tem morrido também. Então, eu acho que a Mami, ela tava desesperadamente tentando arranjar umas companheiras e tava lá tentando foder as outras junto com ela. Então... É que a Mami tem essa parada de ser sozinha, né? Uhum. Ela sempre fica, ela remoendo isso. E quando ela finalmente arruma um grupo, entre aspas, ela morre. É, mas se tu parar pra pensar, então, é isso que eu tô falando. Ela é sozinha, ela é triste por isso. Dela tá tentando levar as outras pessoas pro mesmo caminho dela. Que não é um caminho feliz. Ela sabe que não é um caminho feliz, mas por egoísmo ela tá tentando fazer isso. Entende? Esse negócio que o Wonkoff falou de quando ela consegue alcançar o desejo dela, ela morre. Não se encaixa pra todas as Mahouchoujo, não. Pra Sayaka, não. Não, o desejo. Né? Porque não, o desejo quando ela dele. Alcança o desejo dela, ela também alcança o desespero. É que o desejo dela era curar o menino. Aí quando curou, beleza, né? Ok, curou, mas aí a outra foi lá em cima e furou o olho da menina. Quando a outra pegou, né? A outra que não foi nenhuma vez quando ele tava no hospital, daí quando ele sai ela vai em cima. É uma filha da puta, né? É uma filha, só tem filha da puta ela nessa merda. Ela quer o dedo do Kyosuke dentro dela. Ela sabe que o menino é bom de dedo. Quando ele tava no hospital ele não podia usar o dedo direito, é por isso. Agora vai poder usar pra caralho. Voltando a Mami, acho que pelo que o Rafael disse, tipo, ela disse, depois de todas fazem esse desejo, elas, digamos, se fodem ou morrem, ou qualquer coisa assim. Uhum. O desejo da Mami foi basicamente, assim, salva, né? Porque tem aquele mini flashback em que ela tá toda destroçada, sangrando no carro, aí aparece o QB, ah, quer um desejo? Aí ela... quer uma balinha, quer uma balinha? Aí já fica... É porque tem um spin-off, não sei se o Lemos leu, que é o The Different Story, que conta mais sobre a Kyoko e a Sayaka, como elas se conheceram, porque elas são, digamos, elas são mais veteranas da área. É tipo, da é meio que um prequel, né? É um prequel de Madoka, que são três volumes, que eles explicam um pouco mais da relação da Mami e da Sayaka, que na série não aparece. Kyoko, né? É, da Kyoko, que não aparece na série, mas ali dá pra cobrir um pouco melhor e tal. E se não me engano, é do mesmo desenhista do mangá original de Madoka. Não o mangá original, mas a versão mangá de Madoka. É do mesmo cara. E é por isso mesmo, né? São três volumes apenas. Mas uma personagem que vocês não falaram foi a Sakura. E eu particularmente, eu gosto da Sakura. Não tanto quanto a Sayaka e a Homura, como personagem. Não tô falando que elas são gente boa, que elas não são, são todo filho da puta. Mas a Sakura, assim, ela parece aquela personagem rasa, meio moleque e tal. Só que depois tu vê que ela só tá agindo assim pra proteger elas. Pra proteger elas, pra esconder dela mesma os próprios problemas dela. E ela tá sendo má com a Sayaka porque ela se identifica na Sayaka. Ela sente raiva porque ela vê a mina... Fazendo os mesmos erros. Né? O negócio do desejo, ela não devia ter pedido. Se ela quisesse muito um desejo, desejasse algo pra ela, né? No caso das duas, foi um desejo não pra elas e pra outra pessoa. É, então eu gosto bastante da Sakura também. Apesar de não ser. É, eu acho que ela cumpre o papel dela. O que ela tem que fazer, ela faz. Ela não é assim tão desenvolvida ao longo da série como a Homura ou uma Sayaka, mas acho que o background dela também é bem interessante. E toda a questão do padre e tal. É o suficiente, né? Acho que pra um anime de 12 episódios, acho que Madoka tem, assim, personagens com background bem feito. Menos o da Mami, né? Que é só, tipo, uma coisinha assim, mas acho que nem precisa tanto. Só pelas jogadas de câmera, da direção e tal, a gente já percebe o conflito dela. A situação. Né? Enfim, eu acho que pra um anime de 12 episódios, Madoka tem personagens muito interessantes, mesmo não todos sendo desenvolvidos, né? Menos a Madoka, que é um recurso, ela só tem aquele conflito lá de, ah, eu não sei o que fazer pra ajudar as pessoas, pra justificar a vontade dela ser uma Hoshoujo, né? Esse negócio dela... dela ser insegura é só o que leva a série por mais episódios, né? Só que não é um conflito de fato trabalhado. Então ela meio que deixa de ser uma personagem. Ela só fica se perguntando, eu não sei o que fazer, e isso faz com que a série continue. É basicamente isso. Sim. Qual foi o desejo da Madoka na primeira linha do tempo? Sim. Salvar um gato? Foi isso mesmo. O Urobot, ele não sabia o que fazer com esse personagem, aí ele aproveitou que a chefe ia lançar um drama CD e ele falou, ah, agora que eu vou contar a história da primeira linha do tempo, eu vou botar o desejo dela salvar o gato. Puta, cara, a Madoka é muito lixo mesmo, né? Vai tomar. Ela é muito bosta. E certeza que o contra desejo dela foi o gato pegar raiva e morder alguém e matar a pessoa. Do jeito que as coisas são. Mas então, todos os personagens... Tipo, não, eu acho que o desejo foi salvar o gato naquela hora. Ela sai do negócio, o gato pode atropelar de novo. Certeza que é isso. Você pode ver que na linha temporal que se passa o anime, ela tava planejando usar o desejo dela, que era ser uma menina mágica. Cara, eu acho que eu vou fazer uma parada diferente. Eu tava pensando nisso esses dias. Se eu fosse ser uma menina mágica, qual seria o meu desejo? Se eu soubesse já do sistema de menina mágica. Cara, eu acho que eu queria, meu desejo seria eu controlar meu estado de bruxo. Ter consciência dele. Tipo, poder meio que controlar quando eu virar ser bruxo. Porque bruxo eu vou ser mesmo, tá vendo? Tem esse controle, cara. Mas é. Cara, tipo... eu acho que tu ia fazer um paradoxo negócio. Nossa, ia ser um negócio muito complexo. Não, ia ser, que nem a Homura, basicamente. Tipo assim, só que ainda não. De tinha virado bruxo, assim. Não sei se teria uma rebelião, né? Badum-ts, é, mas, ou uma reescrever as leis, né? Nem sei se esse desejo seria possível, né? Porque, se eu não me engano, o poder do seu desejo é proporcional ao seu potencial, né? Sim. É verdade. Será que a Homura, ela, durante a série toda, ela controlou o virar bruxa dela? Não, ela não controlou, não. É não? Porque... Não, era era a parada do Griff Seed, né? Na série, ela fica pegando as sementes da ganância e limpando a Soul Gem dela. É só isso que ela faz. É porque ela só viraria bruxa quando ela desistisse do desejo dela sempre salvar a Madoka, né? É. E ela sempre voltava no tempo quando dava merda com a Madoka e tal, né? É. Quando ela não conseguia salvar a Madoka. Não, tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, cara. Vocês sabem quanto tempo tem a Rumora na linha final? Como assim? Quanto tempo que ela... A idade dela. Não. Foi uns... Essa filha da puta tem 26 anos. Caralho. Voltando. Tem. Caralho. Pera aí, 26 anos. 26 anos. É uma pedófila filha da puta. Além de filha da puta, ela é uma pedófila. Quantos anos ela tinha quando a série começou lá, na primeira linha do tempo? Tá, vamos considerar que ela tinha 14 pra aumentar bastante. Isso significa que ela passou 12 anos voltando no tempo. Ela repetiu exatamente um mês, aparentemente, ou se não foi um mês, foi por aí. Então, ela repetiu um mês, 12 vezes 12. 144. Ela repetiu aquele mês 144 vezes. Caralho, hein? Além de filho da puta, pedófila. Ela é muito maluca. Ela é retardada. Olha só. Esse cálculo ninguém tinha feito. Ela é legal como personagem, mas ela é uma filha da puta. Chega no episódio 10, que é basicamente o clímax da série, ou pelo menos o melhor episódio, não é o clímax, mas é o melhor. Todo mundo na alvoraçado querendo saber o que vai acontecer no episódio seguinte, maluco, pra ver como é que ia concluir a série, e dá um terremoto, o terremoto de Toho, né, que foi o terremoto que fudeu o Japão. Foi o terremoto que quebrou as usinas? Foi, 2011, né? Foi, né? Foi um terremoto que teve uma repercussão gigante a nível mundial, bem entre a exibição do episódio 10 e 11. Como no episódio 11, o Aru Prugues lá, sei lá... Que é outra referência a falso, né? Sim. Nem chega a ser falso, né? Eu acho que a referência é toda por alemã, que a tradução é Noite das Bruxas. Os alemães têm esse negócio que Walpurgisnacht é o dia que as bruxas se reúnem pra fazer bruxaria. É tipo um Halloween, mas não é. Mas é que no Fausto ele também tem essa cena do Walpurgis. Sim, tem o capítulo inteiro pra ele. Uhum. Que é quando a mina vai matar o bebê, né? A Gretchen. Aí o Mephisto reúne a galera lá, a bruxarada toda em cima de uma montanha, de um morro, e leva o Fausto pra lá. Cara, eu queria muito saber quem é a menina que se transformou na Valpurgis. Não é uma menina, são quatro meninas. Quatro ou cinco. Sério? Disso, hein? Segundo o Urobuchi, era um grupo de meninas que virou bruxa e se transformaram no Walpurgis. Walpurgisnacht é a reunião das bruxas. Eu vi uma imagem por aí na internet que essa Walpurgisnacht, ela tem características das várias das Walshows que a gente vê, que basicamente as principais, né? Tem as engrenagens lá, que basicamente representam a Romura. Tem uma capa atrás, que seria a da Sayaka. Tem, se não me engano, tem um cinto, que parece de algumas ali. Então, assim, tem várias características de cada uma das Mahou Shoujo ali. É uma teoria, né? Na real, são seis meninas. É o Urobuchi falando que as meninas mágicas não podem trabalhar em conjunto. Porque se trabalhar em conjunto, vai dar a bruxa mais forte. Então tem que pregar o individualismo. Não, e se eles trabalharem juntos, como tem um spin-off, que é o Kazumi Mágica, cara, dá merda, e é melhor ficar sozinha num canto pra dar menos merda do que juntar ela. Do episódio 10 pro 11 aconteceu a tragédia do terremoto de Toho, e como o episódio 11 e o episódio 12 tratavam da destruição de uma cidade, era tudo meio tragédia também. E também a própria parada de desastres naturais são causados pelas bruxas. Os humanos acabam não vendo. Exatamente. Tipo, tempestade, terremoto e tal. Aí eles atrasaram a publicação do episódio 11. Quanto tempo atrasaram, alguém sabe? Voltou em 21 de abril. Ah, eu não vou saber quanto tempo que eles atrasaram. Porque o pessoal faz um paralelo do 21 de abril com o símbolo da Páscoa de Jesus, que Madoka meio que carrega o sofrimento do mundo quando ela faz a sua transcendência pra um deus. Ah, sim, que é na Páscoa, né? Aham. E pior que isso tem mesmo, né? Isso é real, né? Aham. Sim. Aí a série volta e termina no episódio 12. O que, que vocês já acharam do final? Achei aquela coisa, né? Aquela coisa. Eu vou falar que eu gostei do final, até me emocionei em algumas cenas. Mas reassistindo hoje de novo pra gravar esse cast, eu achei meio anticlimático. Eu vou dizer que não. Eu gosto. Eu gosto da ideia, eu gosto do desejo, eu acho inteligente. Só que ele. Sim, conceito é bom. O conceito dela eu gosto, mas. Não tem impacto. Eu digo o final das duas. A resolução das duas eu não acho muito. Eu acho que o filme acabou estragando o final totalmente, sabe? Porque. Ah, não tem mais bruxa, agora são os Wraiths. Eu não sei como é que seria em português. Espectro. Espectro, alguma coisa. Espectrais, sei lá, qualquer coisa assim. E depois você joga fora um filme, né, cara? Que vira outra linha temporal ali. Outro mundo, né, no caso. Não. É só outro mundo fantasioso que a Homura cria. Eu acho que eu concordo com você. Assim, eu gosto da ideia. Só que pelo fato da Madoka não ser uma personagem na série inteira, ser só o recurso pra série continuar andando, não tem impacto nenhum no final. E nem a série faz questão de mostrar o impacto da Madoka ser esquecida pelo mundo, pelo universo inteiro, sabe? A série não trata isso como algo ruim, de fato. Pra tu ver como o irmão da Madoka é foda, tá ligado? O mundo é reescrito e o moleque tá lá com a memória fresca pra caralho. É muito foda, velho. Eu não sei, é muito anticlimático mesmo, como o Rafael falou. Por mais que a ideia seja legal, a ideia é triste, cara. Só que a condição do final não é triste. A Madoka não é uma personagem pra te se importar, a série não quer que tu se importe, é meio complicado. Acho que o impacto, entre aspas, que teve foi, assim, no máximo, é como que deixou tudo maluco, sabe? Tipo, é algo que reescreveu as leis do universo, tá ligado? É algo que começou aparentemente pequeno e tomou proporções gigantes, tipo, pra mudar o universo, tá ligado? Entendo. É algo, acho que o impacto, entre aspas, né, que tem em relação a isso, o impacto que tem no universo ali, né, que muda tudo. Sim, impacto emocional não tem, talvez tenha esse tipo de impacto, eu gosto, mas... É, o impacto que talvez tenha, que provavelmente teve nos japoneses, porque foi episódio 11, né, da cidade toda destruída e tal, em que a Homura quase desiste, enfim, o 12 foi mais como uma mensagem de esperança mesmo, né, porque ali, aquele desejo que a Madoka faz, ela basicamente reconstrói tudo e dá uma mensagem de esperança, não só para as Mahoshoujos ali, elas mesmas falam, várias delas falam, né, que a Madoka, ela se tornou a esperança para elas, né? Ela se tornou a lei do ciclo e tal, mas como também para os japoneses, provavelmente, né, porque depois de sair de um terremoto daqueles, ver um episódio foi o 11 todo, com a cidade toda fugida e depois reconstruir tudo de uma maneira tão bonita, né, digamos. Eu acho que nisso pode impactar, entendeu? Emocional, qualquer coisa assim. Cara, eu tenho uma visão bem diferente da sua. Olha só como é que eu penso esse final. Como é que foi a apresentação do final do quando virou os Wraiths, os Spectres? Aquilo era uma merda. Era uma merda, era o final todo destruído e tal. Tudo uma merda. E querendo ou não, a existência das bruxas acabava moldando a humanidade pra elas irem um pouco mais além, sabe? Pra eles terem, tipo, um pouco mais de evolução pra ser quem a gente é. É que eu quando, fala. Quando a Homura, tipo, destrói isso aí, tira essa parada da jogada, eu acho que a humanidade acaba perdendo um pouco de poder ou de capacidade de ser quem ela é e quem ela vai ser, sabe? É uma viagem muito bizarra, sabe? Mas eu acho... Você pensar bem, tipo, o desejo da Madoka, a Madoka, ela é uma personagem altruísta e tal, quer ajudar todo mundo, mas você pensa bem, de certa forma, egoísta, porque é um desejo pras Mahoshoujo, sabe? Se você pensar de um âmbito universal, que nem o que eu pensava, tipo, fudeu tudo, tá ligado? Sim, você mudou tudo, o universo, porque o universo tá se deteriorando, né? Por isso que o Kyuubi, ele pega a energia, enfim, apesar de ser pro planeta dele, né, ele também... Ele faz manutenção do universo no geral. E se você pensar bem, assim, fudeu, sabe? Eles não conseguem mais tanta energia como antes. Então, acho eles que não... de certa forma foi egoísta só por ela pensar no âmbito das Mahoshoujo. Mas isso se conserta depois. Isso que o Lemon falou é interessante porque depois meio que o filme desconstrói isso totalmente. Mas se você pegar o final pós-crédito, o mundo acabou. Não, mano, não acabou. Não, não acabou. Aquela era só uma cena da Homura, assim. Eu também não entendi porque ela tava no deserto, mas depois ela aparece numa cidade. Ah, pra mim a interpretação daquilo foi no fim do mundo. Não. Ela aparece numa cidade. Eu também não entendi porque diabos foi uma cena no deserto. Mas. Acho que só pra fazer aquela cena da hora, sabe? Ah, sim. Aparece as frases, assim. Quando, sempre que você se sentir sozinho. E pensar que tem alguém lutando por você, você não vai estar mais sozinho e tal, né? E aparece o cabelo dela, assim, aos ventos, sabe? Sim, sim. Acho que uma cena pra isso. Pode ser. Cara, eu acho que Amigo um Fim do Mundo, por dois motivos. Quando a gente pensa aí no final pós-apocalíptico, o que eu lembro vem na mente dos japoneses? Hokuto no Ken. A maior parte do cenário é lugar deserto. E a gente sabe, Japão não tem deserto. Outro passo que vem na minha mente é Violence Jack, do Gonagai, que é depois acontece o terremoto e vira um desertaço também, tá ligado? Que também é um final pós-apocalíptico. Por isso que, na minha mente, os japoneses pensam deserto como o fim do mundo, ou fodeu tudo, sabe? Faz porque sentido. Basicamente não tem deserto no Japão, cara. Lá é um lugar montanhoso. Só que, então, assim... Não faz sentido, porque no filme as outras personagens, a Hitomi, a professora, a mãe, o pai, o filho, eles ainda estão vivos, sabe? É, mas a gente não sabe quanto tempo é aquilo, sabe? Porque a gente sabe que a Homura, pela própria idade dela, ela não é quem ela aparenta ter de idade. Então a gente não sabe quanto tempo que demorou pra chegar lá. Não, já... no filme, ele continua depois do final do anime, certo? É, o filme, teoricamente, você pensa... Será que ele é agora? Ele é o... Não, mas ele pode tipo mostrar tipo um pouco, tipo, 100 anos depois. Aí, tanto que é o final pós-crédito, sabe? Aí o filme pode ser entre esse tempo. Não tem como, porque no final do filme a Homura vai virar o demônio. No final... O demônio não é o anime inteiro, velho. No final do anime, ela é uma Mahoushoujo normal. O Kyubi não tem emoção, nada. Não tem essas porra nada. No final do filme não tem como. Sem falar que o filme foi totalmente resultado por causa da Homura. Se pensar bem, aquela experiência do Incubator foi porque ela ficou dando dica das bruxas. Ah, existiam as bruxas, daí vocês usavam como energia. E ele, parece uma ideia interessante. É. E não só por essas que tem um spin-off, que eles acabam criando um Incubator. As próprias meninas do grupo lá, elas acabam criando um Incubator artificial. Só que não é tão bom assim, e tem um pouco das ideias dessa própria ideia do fazer o estudo sobre Amador, porque ele tá vendo essas coisas acontecer. É uma tentativa, assim. Mas é, pra vocês que não leram o mangá, esse mangá do spin-off, eu acho que não faz tanta diferença, mas pro mundo de Amador, o mundo que só se passa, cara, é um ótimo spin-off. Qual que é? Kazumi Mágica. Mahou Shoujo Kazumi Mágica. Mas Madoka, como impactou tanto, teve essa questão dos últimos episódios saírem num momento tão inoportuno. Polêmica do episódio 3, né? A polêmica do episódio 3. Ele acabou vendendo para caralho. Mas não foi pouco. Em 2011, Madoka já tinha sido o anime que mais tinha vendido Blu-ray na história. E em um dia ele tinha... Um dia, o primeiro volume do Blu-ray pagou os custos de toda a série. Os custos de produção de toda a série. Madoka em um dia vendeu 22 mil cópias do primeiro volume da série, sendo que era estimado que 18 mil cópias vendidas pagariam o custo de produção. Vantagem, né? Porque a chef no geral, ela sempre tem esse estilo minimalista, né? Ele sempre gasta um pouco com frames, né? A animação ela não é toda fluida o tempo todo, só nas cenas de luta e transformação. E... Porra, foi pra caralho. Foi um sucesso. Mas eu acho que o custo de produção de Madoka foi até acima, assim. Principalmente porque eles envolviam algumas técnicas diferentes de colagem. Sim. Os elementos das bruxas não eram só colagem, inclusive. Tinha elementos com estilos diferentes. Eu não lembro se a exibição da TV era... Eu lembro que existe muita imagem. Mostra as imagens meio, tipo, zoadas de Madoka. Tipo, da exibição de TV, cara, meio... Não tinha muita grana, sabe? Mas depois que foi a versão Blu-ray. O Blu-ray, melhorou bastante, sabe? Mas... Até pra quem viu a série e viu o terceiro filme, tu pensa, caralho, É outra coisa realmente. Linda. Na primeira semana, esse primeiro volume também vendeu 62 mil unidades. O que era basicamente mais de 3 vezes mais os custos que eles precisavam. O lucro que eles precisavam ter para pagar os custos de produção. 3 vezes mais. Isso na primeira semana. Caralho, hein? Encheu o cu de grana. Começar o total, né? Uhum. Foi estouro, né? Tem a estimativa que até o lançamento do terceiro filme, a série já tinha faturado 40 bilhões em produto em geral. 40 bilhões de ienes, né? É. Ah, tá. É bom especificar isso. Não, é assustador. Como eu disse, passou Bakemonogatari, que era o primeiro colocado. E Bakemonogatari, inclusive, era do Akiyoki Shimbo também. Quer dizer, a Shaft já tava nadando dinheiro e é isso aí. É engraçado que passou o Bakemonogatari, o primeiro Blu-ray, e o segundo passou o de Madoka, o anterior, quebrou o próprio recorde. É! Caralho, velho. Que grana! Era muita grana entrando. Até por isso, devido a toda essa venda, todo esse impacto que teve no público, começaram a surgir alguns animes meio influenciados, entre aspas. Uhum. Influenciados / copiado na cara dura. Vocês chegaram a ver aquele Genei wo Kakeru Taiyo? Não. Não. Cara, é um Madoka mal feito. É Mahou Shoujo também? É um Mahou Shoujo baseado em cartas de tarô, onde tu tem uns... Eu não lembro o que eles são, mas é tipo um tarô inverso, em que esses demônios... Não são exatamente demônios, tem outro nome, só que eu não lembro. Eu lembro muita pouca coisa desse anime, olha que eu vi até o final. Isso aqui é muito... muito chato. Daí nesse anime tu tem esse mesmo conceito das criaturas que fazem os humanos fazerem coisas ruins, e é tudo muito dark, as bruxas, as meninas mágicas, elas se convertem, e daí as conversões do mal delas geralmente são os inimigos, né? Uhum. E cara, é escarrado, Madoka Mágica. Esse não é aquele Wizos? Não. É porque esse tem... é mais tarde, eu acho. É, tem um recente que acho que saiu na temporada de verão de 2014. Eu não vi, né? Eu só vi sinopse e tal. É o Selector Infected Wixos. Isso aí. Que é basicamente... Também é de carta, né? E também tem a mesma pegada de Madoka e tal. Que é um pouco mais dark. É Mahou Shoujo Dark, né? Aham. Uhum. Verdade, esse Wizop não é Mahou Shoujo. Ele é mais um card game. É tipo... É com card game, só que assim... Ele tem o mesmo... Mesmo clima. Sim. Falam que aquele Sinfoguer tem influência, tem um pouquinho de influência de Madoka, só que eu não posso falar porque eu não vi. Cara, eu não sei se tem influência de Madoka, mas é um mangá chamado Mahou Shoujo of the End, que é basicamente um Mahou Shoujo que é tipo tocar putaria, velho. As Mahou Shoujo, no caso, querem tocar o terror, vão matando todo mundo, é bem gore. É, tem bastante gore e morte. Caralho. Cara, é o segundo. Se tu escreve Mahou Shoujo, é a segunda indicação do Google pra pesquisa. É que Madoka não é muito gore, né? É, mas nesse caso não tem essa parada tipo, ai, elas eram meninas bonzinhas que não. Cara, até agora a gente não sabe qual é a origem dessas porra. E só tão matando e mutilando a galera toda, tá ligado? Eu tô vendo uma imagem aqui e já posso dizer que a roupa da menina tem uma pegada meio parecida mesmo. É, esse é o negócio de roupa e complica muito. É Mahou Shoujo, né? É, todo Mahou Shoujo meio que tem. Eu tô ligado. É meio aquele vestidinho e tal. É bem diferente de Mahou Shoujo, mas eu acho que tem um pouco de influência, cara. De fato, o Madoka teve um impacto forte o suficiente pra influenciar bastante coisa. É, foi que nem Evangelion com vários outros animes de mecha. E aí tu tem, obviamente, vendendo pra caralho desse jeito... Eles não iam deixar barato, né? Então, todo mundo quer um pouquinho do lucro. Todo mundo quer dinheiro. Eu também faria uma foto, eu ia fazer um clone fudido de maluco também. Mas então, o Magic Carpet... Eu ia melhorar, porque eu ia matar a Homura do meu mangá. A Madoka ia ser uma boa personagem. Se eu fosse reescrever a Madoka, ia chegar no episódio 12, no clímax lá, a bruxa destruindo tudo, ela ia pegar, ia chegar, eu sei meu desejo, eu quero o bolo da Mami. Nossa, o contra desejo que o bolo era salgado, mano. Tu ia pegar assim, com glacê, achando que ia ser doce pra caralho. Aí dentro tem sal, mano. É o desespero, né? Vai comer o bolo achando que é doce e salgado, assim. O desespero vai ser tu atrás de água depois, sabe? Ela vira bruxa assim, porra, caralho, achei que era doce. Caralho, tá vendo o Alpurg Knight, tá a tua única amiga morrendo, o que que tu deseja? Me dá um bolo. Já que vendeu tanto, o Magica Quartet não ficou mais calminho, né? Continuou agora produzindo os mangá. Eles têm envolvimento, né? É, aquela coisa, né? Tá o nome ali, mas a gente não sabe. Dá um pouco de piedade pro autor. Então eles só usam o nome Magica Quartet, é isso. É meio. Não, e o interessante é que, não contente de ser um mangá, eles têm uma própria revista. Isso já é caralho. Os malucos têm uma revista pra essas porra. Eles têm uma revista pra publicar Madoka? Tem uma revista pra publicar Madoka. Isso não é tão novo assim. Tem mais de 10 mangás de Madoka. Isso não é tão recente assim, não. É, Gundam também tem uma revista pra ele próprio. É, mas Gundam é Gundam, né? Pra tu ver o nível da comparação, né? É. Você tá comparando Madoka com Gundam. Que é anos, décadas. É. O Gundam tem décadas de existência e até hoje é um dos animes que mais vendem Blu-ray. O mangá de Madoka, ele é desenhado pelo Hanokage e foi lançado em 2011. E ele adapta os 12 primeiros 12 episódios em 3 volumes, sério. Uhum. E, cara, dificilmente tu pegando uma adaptação de anime passando para mangá vai ser melhor do que a obra original. Eu já Sim. tenho um pouco pra trás com a obra original, com a adaptação. E, querendo ou não, na maioria do caso, o original é melhor. Uhum. Só que o que eu achei mais foda em Madoka, que é o visual das bruxas, acaba não tendo no mangá. Aí a história fica, sabe? Mas a parte visual, que é a mais importante, não tem no mangá. Isso se reflete na adaptação do mangá do filme, do terceiro filme, sabe? Do Rebellion. A gente ficou discutindo aqui uns 20 minutos só como era o visual das bruxas, como é que tinha as referências e como é que eles usavam vários estilos. Imagino que no mangá, pra tu fazer isso, tu tenha que se virar do avesso, né? É complicado, cara. Dificilmente tu vai ter essa possibilidade. Mas é, uhum. em questão de história, o mangá consegue cobrir bem e tal. E tranquilo. Eu vou dizer que é um pouquinho mais violento. Eles mostram, tipo, a cabeça da mão sendo comida. É verdade isso daí ou é? Cara, faz tanto tempo que eu li que eu acredito que possa até ser mesmo, cara. Que como tem essa parada de censura na TV e não pode mostrar e tal, uhum. no mangá acaba tendo mais possibilidade claro. De fazer isso. Na série, por ser menininhas mais novas, eles estavam pensando em censurar mesmo, né? Mesmo que a violência não fosse gráfica, só a ação já era violenta o suficiente pra eles quererem censurar. É, nem no Blu-ray, assim, que eu peguei o Blu-ray pra ver, né, rever Madoka, e não tinha cenas, assim, gores, uhum. não censuraram, entre aspas, né. É tanto que um órgão de fiscalização do governo lá do Japão tentou censurar o anime, proibir de passar na televisão. É. Eles até falavam que eles estavam fazendo dinheiro dessa forma violenta. Matando menininhas. Nossa, como se nunca foi feito na época do Japão. Nunca, na vida do Japão, fizeram essa parada. Aí tem o outro mangá, acho que o segundo mangá, o mais relevante no caso, que é o Different Story, que é um spin-off, que é meio prequel, que conta a história da Kyoko e da Mami, né? Como elas se conheceram e tal, como que a Kyoko perdeu uma das suas mágicas, que não sei se mostra no anime, mas ela tem aquela parada das cartas, que faz uma barreira, uhum. então, e conta como que ela perdeu essa história e tal, e é um pouco mais, tipo, isso. No caso, ela tinha uma amiga, menina mágica. E também foi desenhado pelo mesmo cara e tal. E o próximo que eu quero falar mesmo é do filme, né? Que é o... Mangá do filme? Mangá do filme, que é o do Rebellion. Tipo, se tu pegar, esses três mangás é do mesmo cara que é desenhando. Só uhum. que no mangá do filme, tu vê que ele melhorou muito como desenhista. Ele tá bem melhor e tal. E até mesmo na capa. Tu pega a capa do mangá da série e do filme, tu já vê a diferença de como tá melhor. É, porque mas, o da série... que eu vi na banca, assim, de Madoka é bem, bem moezão. Madoka é moe, só que, assim, é aquele moe um pouco diferente no visual, assim, tipo, no character design e tal. É um pouco mais quadradão, retangular e tal. No mangá eu vi algo, assim, bem padrãozão, até um pouco decepcionado, assim, porra. É, e também, não, é tipo, lançado em 2013 também, 3 volumes. para um filme só. E eu acho que aqui teve um pouco de cuidado maior em representar a parte visual das bruxas. Ele tem todos os cenários, tá muito melhor do que no primeiro mangá, ele consegue passar mais. Mesmo sendo adaptação, então não tem aquela ideia de movimento e tal. Uhum. Mas eu acho que ele melhorou um pouco nesse aspecto. E tem aquele fetum horroroso, Mahou Shoujo Horiko Magica. Eu já ouvi falar dessa merda. Que pariu. O cara enfiou um nanquim no cu e passou papel. Sobre o que que é isso? É um spin-off. Legal. Caralho, eu vi a capa, é muito feia. Mano. Cara, a capa é ok, perto do... A ação dentro é muito pior. Mas a história basicamente é de uma guria que ela. A Uri, que ela acaba prevendo o futuro de quem aceita o contrato com o Kyubey, né? Uhum. E ela meio que, porra, velho, tu vai se tomar no cu se tu aceitar essa porra. Aí tem essa dualidade, né? Tem outras meninas que não aparecem na série, mas aparecem nesse mangá e tal. Só que, cara, faz tanto tempo que eu li que eu prefiro esquecer da minha mente e não nem lembrar muito. Aí. Só lembra como o traço é bom mesmo. É, e também tem um spin-off do próprio Horiko Magica, que é o Noise Sick Train. Caralho, spin-off do spin-off, os caras queriam grana quer mesmo, dizer, hein? Nem querem grana, né? Né? Não, esse, não. Esse ano vai sair a terceira parte do Horiko Magica. Caralho. Cara, eu não duvido nada que eu vou comprar essa porra, porque não tem scan. E espero que melhore um pouco. Não sei. Cara, como? Como isso vendeu? É muito mandou, cara, feio, tem o um nome Mahou Shoujo. Tendo isso, só vai vender. É coisa de nome. E pra mim, o melhor mangá de Madoka até agora que eu li, que spin-off, no caso, que é o Mahou Shoujo Kazume Magica The Innocent Malice. Esse mangá são outras meninas. Se não me engano, as meninas do principal só aparecem uma vez, só. Eu acho que é só a Mami que aparece. Que esse mangá tem uma. Mesmo sendo outros personagens e tal, eu acho que ele consegue ser um pouco melhor na história. Se tu conhece Mador, conhece o Mador que tu consegue perceber umas coisas melhorzinhas nesse. Que, jogando umas palavras, naturalmente é criação de clones, desespero, elas sabem do sistema. São um grupo de Mahou Shoujo que acabam caçando outras meninas mágicas. Oh, elas têm conhecimento do desespero antes de transformar no negócio. E elas lutam contra esse sistema de transformar na própria bruxa. Elas não querem transformar, elas acabam meio que criando um Kyubey a partir de um do mata um Kyubey, que é o corpo dele, né? Acabam pegando esse negócio, criando o Jiubey, que é meio que um clone do negócio que elas acabam controlando. Mas sabe como é que é Madoka, né? Nunca dá certo as coisas. Não, então, não tem como. Vai dar no merda. Fim. Vai dar merda. No fim, pode elas têm que morrer. E se elas morrer, elas viram o bicho. Não tem como fugir disso. É. Ah, e tem um caso interessante que uma das meninas, ela é uma bruxa criada, artificialmente, no caso, pelas outras meninas. Quem que é criada, não vou dizer. Mas fica bem essa ideia. Aí, o mangá tem cinco mundos. Então, elas são um grupo de meninas que elas realmente estão pesquisando como é que elas fogem do contrato. É isso. Não como fugir do contrato. Elas têm uma amiga delas acaba morrendo, por causa que ela vira bruxa e tal. E elas querem reviver essa amiga. E elas conseguem reviver essa amiga. Basicamente, o que é que eu queria fazer, né? É, e acaba dando merda e eles tentam de novo. E é meio que clones, sabe? Elas sabem do sistema de contrato e tal, elas rejeitam o contrato. Elas querem meio que buscar um jeito de anular o contrato ou anular esse sistema. Que essa aqui eu acho que é uma parte interessante na franquia em si, que foge um pouco mais desse âmbito de próprio personagem se sustentar. Se tu para pensar, isso faz com que o final seja imprevisível. Sim. Porque elas podem ter fugido do contrato e isso não mudaria nada no mundo. É. Aí, caralho. E essa é uma boa parte pra franquia pra, tipo, ver que não tem só Amador. Os outros spin-offs acabam ficando muito nisso. Agora, vendo aqui minha lista dos spin-offs que tem mais, tem um que eu quero muito que saia no Brasil, que é o spin-off de Nidark, Zona Dark, que é uma que aparece nesses episódios finais, sabe? Uhum. E aparece ali lá. Tá em lançamento e tal, não tem scan nenhum, então não vi. E tem os outros spin-offs que são mais voltados pra comédia e tal. Eu quero mais voltado pra ganhar dinheiro. Tem dinheiro. Tem os Iron Man da vida de Madoka, que nem o Evangelion teve. Porque, tipo, o Evangelion tem, fazendo uma rápida comparação ao Evangelion, o Evangelion tem, que muita gente fala mal, é o New Genesis Evangelion, The Iron Maiden. Seria tipo uma comédia escolar. Sempre tem a versão em Yonkoma com aquelas piadinhas sem graça. Cara, é, Madoka tem pra caralho, Yonkoma. Tem um que é o Tomoe Mami no Reibon na Nichijo. Ah, é verdade. Isso aí é muito bom. Caralho. A Mami tem 30 anos. Ela tá viva. Tem 30 anos viva. Todas estão, né, no caso. Todas estão vivas, estão casadas. Todo mundo casado, só a Mami sozinha, solteira, independente. E daí o QB começa a brincar com ela, tu não é a mesma de antes. Caralho. É muito bom esse mangá, é muito engraçado. Essa life dela, assim, né? É, o essa life da Mami velha. Assim. Ela fica reclamando que não tem homem. E, tipo, todas, a maioria das outras já estão casadas. A Homura se casou com Madoka Kanami. Só que é um cara que tem o mesmo nome da Madoka, tá ligado? Puta que pariu. Não, né? Tipo, não quer dizer nada. Ela não quer comer a Madoka, mas beleza, a Madoka tem o marido dela, tá ligado? E tem, tipo, umas cenas engraçadas da Mami querendo vender aquela mesinha de centro. Uhum. Aí tem, tipo, história dessas, tá ligado? Mas a maior parte é, tipo, um negócio envolvendo comida, assim. Mas, cara, eu acho que é um mangá bem engraçadinho, assim. O Shingo, ele já declarou que ele queria fazer um anime da Mami, spin-off, e que ele queria fazer um anime spin-off, tipo Slice of Life. Cara, eu apoio totalmente. Não, foi o Shingo, foi o próprio Urobot que falou aí. Não, foi o Shingo. Foi o Shingo. O Urobot, se eu não me engano, ele nem quer. Eu não li que o Urobot ele era contra, assim. Eu li que o Shingo ele queria mesmo, assim, quer fazer isso. O Robot Only. Eu acho que o Robot, tipo, ele aceita, só que ele não vai participar do projeto, sabe? É, ele aceita porque ele vai ganhar dinheiro, né? É. É, ele tá, o nome dele tá ali, é um dos donos, né? Então, pro ele que vier, ele não tá trabalhando mesmo, né? E outro spin-off que eu acho interessante contar é o. É Mitakihara Toshin Mahougomi. Que é aquele spin-off que é o. Tipo, eles versão criança. Ah, puta merda. Tipo aquele dos Perpétuos do Sandman. Infantis lá? Sim, tipo isso, puta, tá ligado? Que pariu. Cara, eu quero muito ler esse negócio. Que a Mami é tipo aquela mulher que fica cuidando das crianças. A Madoka é criança, tem a Homura que é criança e tal. Tem um volume só em estendamento e tal. E o resto dos mangás é mais aqueles spin-offs de comédia, de Yonkoma e tal. E tem um que tem em andamento também, não. Três volumes, que é o Mahou Shoujo Suzune Mágica, que eu não cheguei a ler. São outras gurias também, e a gente não tem muita informação sobre, mas é uma possibilidade da o Pop lançar por aqui, então podemos esperar, né? Mas o resto dos mangás de Madoka é mais ou menos isso. Mangá pra ganhar dinheiro, né? O mangá é pra ganhar dinheiro. Eles gostam da Mami, hein? Puta merda. Eles gostam. O fandom tem um amor pela Mami inacreditável. É. Não entendo isso, porra. Cara, eu acho a Mami umas mágicas, mesmo ela sendo burra. E esse negócio que você falou da Mami no Yonkoma, a Mami tá procurando homem, tá achando homem. Eu lembrei da professora dela. Ela foi traída pelo cara. No mangá de Kazumi Mágica tem um professor que é a mesma coisa, tá ligado? Que é um cara que é um homem. E ele também tá nessa parada de, porra, não acredita em mulher que coloca manteiga no café. Não vai nesse aí. E meninas, não coloquem manteiga no café também. Tipo essa coisa, fazer essa relação aí. Ai, meu Deus, cara, é muito mercenário. Mas é legal que o episódio 12, eles têm tanta possibilidade pra spin-off legal, tipo a Anne Frank, a Rainha Himiko do período Tokugawa, a Cleópatra, mas eles ficam perdendo tempo com isso. Cara, tem um spin-off aqui, cara, que eu achei que é o... Suas meninas, tipo, as meninas de Madoka, mas elas são delinquentes de juvenis. Cara, mano, que porra é essa? Você pode interpretar como várias linhas temporais que a Homura voltou e não deu certo. Olha, daria uma boa série episódica. Pensa só. Isso aí é tipo aquelas células, tá ligado? Que é bactéria, que é uma, daí vira duas, duas viram quatro, e aí de repente tem um zilhão de mangá. Sim, isso mesmo, né? Cara, isso que se espera quando tu tem uma revista só tua, né, cara? Tu tem que lançar os capítulos cada lançamento, né? Aí tem que ter essas coisas. Ah, tem esses de comédia e tal e tal. E vai nessa aí, tipo, a maioria é de comédia mesmo, mas eu acho que tá válido se tu quiser ganhar dinheiro. Agora se tu for ler, só se tu gostar muito dos personagens. Caralho. O mais inacreditável é que vende pra cacete. Sério. Vende, cara. E, ó, as informações que eu tenho são até outubro de 2011. Madoka lançou em 2011. Lançou em janeiro Madoka. Daí até terminou a série foi pra abril. E até outubro de 2011, sendo que o terceiro volume e último da série original tinha acabado de lançar, primeira semana de lançamento, nesses dados que eu peguei, todos os mangás, que eram mais ou menos uns 7 volumes lançados até aquela época, já tinham vendido 650 mil unidades. Caralho! Esse naquela... dos lançamentos é depois dessa data, entre 2012 e 2013. Tipo, pensar na grana. Tinha 7 volumes e 4 séries naquela época. Isso a gente nem tá levando em conta o bonequinha, tipo, esses outros merchandise produtos. Novel, teve CD Drama, nossa, Teve CD Drama. Alguém chegou a ler a Novel que saiu no Brasil? Eu vi aqui no Brasil, tipo, eu tava passando pela livraria assim, sei lá, peguei assim, dei uma folheada, cheio de erro, disse não, foi mal. Porque, revisão da New Pop, muito boa, mas enfim. Mas não deve ser muito bom também, né? Acho que só um volume e tal, acho que não deve ficar meio adaptado. Eu não sei, né? Tô especulando. Dizem que é a série original pela visão da Madoka. Sério? Nossa, deve ser chato pra caralho, velho. É, mas deve ter 200 capítulos. Com ela sentada na cama abraçando o urso. Eu não sei o que eu faço. Oh. Cara, gente, que bolo que eu beijei no saco dela. Ou eu falei só, caralho, o que, é que essa maluca tá falando que eu pedi um bolo, mano? Pô, uma série da perspectiva do Kyuubi ia ser. Mano, eu leria essa porra. Demais. Vou matar todos esses menininhos. Eu acho que ele. Eu acho que ele ia ser ali, só caralho. Tomara que ela aceite fazer contato comigo. Ia fazer um contrato aí. É isso, ia ser isso, tá ligado? Eu acho que ele ia ficar pensando, tipo, nossa, uau, a Mami tem um peitão, hein? Caralho, não, ele ia pensar, tipo, vou matar todas elas do jeito mais cruel possível. E é o filho da. Não. Ele ia pensar, vou oferecer balinha pra você. Quanto mais burra a família, melhor pra ele. Daí você ia vendo ele colocando. Ele meio que armando um esquema pro carro da Mami capotar e ela quase morrer pra ele aparecer. Aí, você quer um desejo? Sabe como é que a Mami teve aquele acidente? Ele passou com o carro, a mulher foi, tipo, desviada do carro, perdeu o controle, deu um acidente, ele foi lá depois. Ah, quer fazer um contrato comigo? Certeza que foi assim. Foi ele, não tem outro. Eu tenho uma teoria aqui, eu acho que essa light novel de Madoka sobre a visão da Madoka é ela pensando no sabor do bolo que ela ia escolher. Certeza. É indeciso. Desenho as páginas de decisão. Qual a cobertura que eu coloco? Todo mundo morrendo, ela pensando, se for cobertura de creme, chocolate eu também gosto. E aí são 300 páginas disso. Cara, mas eu acho que pensando bem, tipo, esse negócio de spin-off, você acaba ganhando dinheiro e tal, mas. Essa parada, tipo, de fazer uma perspectiva de outro personagem, eu acho que é interessante, sabe? Acho legal também. Ah, se for bem feito... Se for bem feito, é ótimo. Mas a próxima possibilidade de existir, pra mim, já tá... Tô feliz, sabe? Eu não vou ler. Se alguém quiser e se interessar por Madoka depois, é bom, sabe? Depois de vender tanto, depois de ter tanta polêmica, depois de todo mundo ter sacudido e falado de Madoka pra caralho, sai Rebellion e eles conseguem que todo mundo fale de Madoka pra caralho de novo. Num nível muito mais alto, hein? Porque Rebellion ainda chegou em lugares que Madoka não tinha chegado. Agora vamos falar de por que fazer 3 filmes. Dois resumos, original. Resumo é meio que obrigação. Quando tu faz um anime, se ele vende minimamente, tu vai fazer um resumo. É porque aí seria pra atrair, né? Imagina tu tá lá no cinema. Tá lá no cinema, tipo, pô, quero ver um filme maluco. Pô, vou ver esse filme aí, Madoka. Aí tu chega, gostou. Ah, beleza. Aí tu vê, tu pega um público que, tem, por exemplo, não viria na TV. Comprar um Blu-ray. O público, né, do cinema vai acabar vendo o Rebellion também. Tanto que o Rebellion quase foi pro Oscar nos Estados Unidos. Esse impacto aí, eu quero falar bem, porque, tipo, lançou, tava com uma expectativa do caralho, todo mundo super hypado, e aí saiu. Saiu, deu aquela polêmica. O que vocês acharam de Rebellion? Visualmente, maneiro pra caralho. História até acontecer aquele ponto que a gente sabe qual é, muito legal, a transformação das gurias, tipo, porra, show de bola. Aí tu pensa assim, caralho, gastaram uma grana fodida nessa porra. Aí depois começou aquelas porra, eu, ah, meu Deus. Tá, acredito. Foi isso. Eu achei o filme inteiro genial. O filme inteiro. Eu não vou dizer que achei genial, porque tem umas coisas ali, tipo... Cara, certeza tem uns pontos ali só pra realizar do Tintin de fã, sabe? Mas... Ah, sim. Você tá falando da Baby, né? É. Tá falando da Baby. Não, não da Baby, mas aquela parada lá da Sayaka, da que eu quase beijarem. Uhum. Sim, sim. Delas darem a mão, assim, ah, eu não sei, eu sentia isso pra... Ah, mas é pra realizar do Tintin, sabe? É Yuri Bait, é Yuri Bait. Ah, mas a Baby também, porque a Baby faz uma me perder a cabeça. Repetiu a mesma piada. Duas piadas iguais. Olha, eu vou perder minha cabeça. Duas piadas iguais do mesmo programa. Mas eu também. Eu curti do filme, inclusive eu curti do Turning Point lá no final. Uhum. Esse Turning Point, ele faz meio que sentido. Foi meio forçado, porque pra mim a série já tinha acabado na série original. Podia acabar ali, porque faz sentido acabar ali pra você ficar refletindo sobre o que aconteceu no final. Mas também faz sentido o que eles fizeram, né? Eles colocaram um gancho na Rumora Vira Bruxa e fizeram aquilo lá. Uhum. Então eu aceitei. Pra mim faz sentido a nível de personagem e a nível da necessidade pro mundo de ter esse novo filme. Não pro nosso mundo, pro mundo de Madoc. É, de possibilidade, principalmente, né? Porra, depois que a Homura conta tudo pro Kyuubi, você acha que eles vão testar, assim, aquilo? Exato. Não só isso, mas, tipo, tu tem 12 episódios sobre nada vim de graça. A Madoc não poderia ter saído... Exato, exato. Tematicamente ele faz sentido também, né? Que é alguma coisa... Tem esperança e desespero, e tu sempre vai ter o desespero, sempre tem que ter o desespero. Então, de certa forma, ele até era necessário. Se não tivesse, ia ser bom também. Mas ele teve e ele conseguiu se conectar muito bem com a série. Tanto tematicamente, quanto com a personagem, que era extremamente obsessiva. 144 vezes, viveu o mesmo mês 144 vezes, porra. E é o paralelo que você pode fazer, que ela foi... Ela foi viajando em várias linhas temporais e, tecnicamente, enquanto aumentava o poder da Madoka, aumentava a ambição dela pela Madoka. Olha só, além de filha da puta, pedófilo, cuzona e tudo que há de ruim, ela se interessa pela Madoka, cara. O que a Madoka é? A Madoka é porra nenhuma, velho. Ainda tem um gosto de merda pra guria. Eu concordo, ela tem um mau gosto pra mulher fudida. Puta que pariu, como Madoka é sem graça. Vai na Mami, mano, é muito melhor. Porra, muito mais. Mais velha, madura, pô. Kyoko também, porra. Moleca, assim. É. Se bem que tem um caso lá com a Sayaka que eu nem dá, né? Sayaka que substitui. É, tem uns casos, tá ligado? O começo do filme pra mim foi tipo, peraí, a Homura voltou no tempo de novo? Como assim? Ah, mano. Tá, por causa da Madoka. A aparência dela. Tá no começo de novo. Pera aí, a Homura voltou no tempo de novo, mas o Madoka não tinha virado deusa. Aí chega aquela parte do bolo e fala, que porra é essa que tá acontecendo? Cara, a primeira coisa que eu pensei, eu olhei e o primeiro pensamento assim que me acometeu foi, não é Madoka. Essa porra não é Madoka. Elas tão felizes, elas tão rindo, a transformação é feliz. Essa merda não é Madoka. Que o Bey não é um filho da puta, como assim? Tá errado isso aí. Nem falava. Eu nem falava. São 5 minutos de transformação. Aquele negócio, pra mim, é tipo. É uma Roshojo comum. É uma Roshojo, é assim. E meio dá uma quebra com a segunda metade. Sim. E é tudo que uma Roshojo não é. Madoka é tudo que uma Roshojo não é. Então eu tava vendo e tava pensando. Tá, tem alguma coisa errada. Já sei disso. Tudo bem. Agora vou continuar assistindo o filme. Sobre a parte visual, eu gosto muito das bruxas. Eu acho que elas têm muito significado. Elas são ricas visualmente. Usam vários estilos de animação diferente, vários estilos de ilustração diferente. E as coisas lá têm significado, então, como eu já falei, eles têm a referência ao Filho do Homem, que é uma obra surrealista. Tem uma bruxa lá que, se tu for analisar o cenário dela, ela provavelmente era algum tipo de artista que falhou na carreira. É o Hitler. Só que menina Loli. É o menina Loli do Hitler. De porra, melhor amarro o Shoujo. Você viu o que aconteceu, né? O desespero dele qual foi? A Alemanha perdeu a guerra. E o holocausto foi desespero da Anne Frank, que era uma garota mágica. Mas... E uma garota mágica do planeta também. Essa artista falha, ela... O cenário dela, tipo, o chão é a Guernica do Picasso e o céu é a noite estrelada do Van Gogh. Então, tipo, dá pra te analisar o visual das bruxas e entender qual era o desespero e talvez até qual fosse o desejo da menina. Ele é muito rico nisso. Tá falando de Dona Isabel? Não sei. Eu não sei o nome delas. Eu só peguei, tipo, algumas partes visuais e comecei a ver o que mais ou menos seria. Essa foi a mais clara pra mim. O Dacia Lotte, dá pra você fazer um paralelo até com o negocinho que ela pega pra comer. Eu acho que o da Charlotte, você pode meio que fazer um paralelo meio... Porque ela é bastante focada na parte de doce, de comida e ao mesmo tempo de remédio. Você pode interpretar que ela gostaria de doce, mas ela era diabética, alguma coisa assim. Provavelmente ela sofreu de algum tipo de transtorno. Que pode ter sido consequência do desejo dela por doces, alguma coisa. Também acho. Eu acho talvez que ela, ela quer consumir tudo, tá ligado? Ela tem... Por isso que ela, quando ela sai, ela tipo come as coisas. Eu acho que é uma coisa, tipo... Tanto que é comida, né? Queijo. Se isso tudo já era tão rico na série, em Rebellion, tomou outra proporção. Assim. Porque em Rebellion, tu realmente tá explorando o mundo da bruxa em, sei lá, 40 minutos, uma hora. Talvez mais. Mais. O filme tem aproximadamente 2 horas. Uma hora e 56. Uhum. Então, assim, no mínimo uns... Vai, 2 atos, 20. Praticamente. É só o mundo... E ele faz isso, as influências de surrealismo, ele chega no topo, assim. É totalmente surrealista aquele mundo. E é muito bonito mesmo. Eu tô dando umas passadas aqui pelo filme, assim, e toda cena que eu clico tem, assim, algo artístico, sabe? É, quase todo filme eles usam essas... Quase toda cena do filme eles usam essas maluquices aí de surrealismo e... Essa tem parte colagem... Visual, stop motion, tudo ali, né? Toda. E isso filme... vai crescendo. Nossa, no final, quando antes da revelação. Antes da revelação, aquela parte onde todas as marrochojas elas lutam e tal, né? Nossa! É loucura assim, total. E isso pra mim é um ponto muito forte, porque é uma forma de tu se envolver com o que tá acontecendo sem saber o que tá acontecendo, sem ninguém precisar te explicar, mas tu tá ali, tu já tá vivendo aquilo. Além da direção ser boa, né, nesse aspecto, a animação aqui tá muito melhor que na série, né? Obviamente é um filme. Nossa, bem melhor, né? Então, tipo, quase todas as cenas estão, assim, muito fluidas, sabe? A série, ela não era tão fluida, assim, só na cena de luta e transformações. Era uma boa animação, mas aqui a do filme, assim, tá excelente. A animação da luta da Homura e da, nossa, da Mami, puta que pariu, velho. É incrível, né, cara? É, visualmente esse filme é lindo. Aliás... Eu nunca achei que a Homura devia lutar com ninguém, porque ela é a mais apelona de todas. Queria só deixar isso claro. Ah, o filme é meio que desconstrói isso. Porque é a mais forte das Mahouchoujas depois da Madoka, por causa do desejo dela. Ah, olha só, não sabia dessa. É, a Mami também tem experiência. Ah, mas a Homura tem 144 meses de experiência. 144 vezes perdendo pra porra da Valpurg Slash. Ela mata umas bruxas, né? Não, é, aquelas coisas. No começo, com sim. Acho que lá pela... Até a 10ª vez, assim, ela deve tentar fazer umas coisas diferentes. É porque ela deve ter tentado feito, tipo, tudo, tipo, exatamente tudo. Qualquer coisa ela deve ter feito, sabe? Vocês repararam que na cena de transformação, aquela cena de transformação que dura 10 minutos, mostra um pouquinho da... Não da bruxa de cada uma, mas quadro. Da silhueta, né? Aham. Sim. Sim, eu reparei. Foi uma das primeiras coisas que eu reparei também, quando eu vi a transformação dela. Eu não tinha reparado, mas aí o Rafael me falou, aí eu depois fui ver a cena e realmente aparece um lado negro, digamos assim, né? Uhum. E é bem interessante. É legal porque, tipo, tá tudo muito feliz, só que na hora que elas vão se transformar, elas são a silhueta escura, completamente escura. Então, é tudo muito feliz, mas sempre tem uma coisa estranha. Uhum. O filme inteiro. Então, tu fica com esse negócio aqui... coçando atrás da orelha, tá ligado? Um outro detalhe que eu achei interessante na parte visual é porque, como a gente sabe, os que foram atraídos por esse mundo da bruxa, que é basicamente a Soul Gem da Homura, foram as 5 meninas, né? Os pais, o irmãozinho, a Hitomi, o moleque e a professora. E eu vi a cena onde elas estão na classe, em que a Homura tá começando a estranhar as coisas, você vê a cara dos outros estudantes, é tipo, é algo rabiscado, assim, sabe? Eles não têm expressão. Se vocês separarem na cena, é um rabisco mesmo. Uhum. Isso não tinha um deles, um desses guris da escola não tem o rosto dele completo? Eu não tô lembrando se é isso. Não, todos. Assim, todos que não foram atraídos, eles têm um rosto assim, pelo menos na cena da classe. Eu lembro que tinha um guri que não era ninguém, mas o rosto dele era normal, cara. Aquele carinha que a professora pergunta, e você faria o ovo mexido ou o ovo... Ah, mas eu mostrei de lado. Chamou um cara pra enganar tudo. Um cara aleatório. Na real, o cara é o chefe do Kyubi. É. Essa parte visual de Madoka, pra mim, cara, a parte das bruxas é o que eu mais gostei no anime inteiro. Mais gosto na franquia é a parte das bruxas, como ele tem a criatividade de fazer isso. Então ver o filme pra mim foi caralho, velho. Foi tipo, foda, tá ligado? Eu vou concordar contigo, pra mim o filme, assim, era um negócio que eu não tava entendendo, eu sabia que eu não devia entender o começo, eu percebi isso, ficou bem claro, mas eu tava muito aproveitando aquele visual. Pra mim aquela é a melhor parte da série mesmo, é a parte visual das bruxas e tal, e o filme pra mim foi tipo um fanservice elevado ao máximo até a primeira metade acabar. Eu vou concordar, porque eu tava vendo aquilo, qualquer detalhe que aparecia eu ficava, meu Deus, olha aquilo. Outra coisa legal da parte visual, mas não só do filme, da série em geral, que é normalmente a cidade é meio que brilhante, elas estão conversando de algum assunto e toda vez que elas falam de um assunto mais pesado, geralmente bruxa inverte as cores e elas ficam tudo com silhueta preta, elas falando. Tem até uma cena delas andando, tem a cidade no fundo, a cidade tudo branco, depois inverte, meio que vermelho, e elas com a silhueta preta falando de bruxa. É, a cidade ela sempre é tratada como algo vazio e tal, né? A presença de cor meio pastel. Eles dão bastante ênfase na cidade. Assim. Eles usam bastante quadro com os personagens centralizados pequeno no meio. É. Bastante shot de plano geral da cidade, assim. O que no filme. Você vê a cidade mesmo, raramente vê outra pessoa que não são elas. Uhum. A cidade é um pouco meio vazia, tá ligado? Nos dois primeiros filmes isso me incomodou um pouco, porque tu pega todos esses planos gerais que tinham um pouquinho em cada episódio e eles ficam demasiado. Isso me incomodou um pouco. No um pouco Rebellion, pouco obviamente que não, mas no... Hã? Fica um pouco deslocado. Não, é só que fica um pouco chato mesmo. Assim. Eu acho os filmes, os dois primeiros de resumo, eles são bons, óbvio, né? Só que eu acho que eles são um pouco mais chatinhos que a série, porque tu vê a estrutura de episódio... Uma coisa que podia ser desenvolvida numa tacada só, tem um pouquinho aqui e um outro pouquinho ali, porque dentro dos episódios era assim, saca? Eles compilaram os episódios, né? Eles compilaram os episódios com daquele jeito mesmo, é normal. Madoka tem Fausto e tem desconstrução como temas, da série, da unidade. Rebellion não tem nada disso. Só que ainda assim ele forma unidade. Ele, assim, desconstrução do Marrochô, essas coisas aí, não tem. Mas ele desconstrói a própria estrutura que criou ali, sabe? Eu acho que sim, não, nessa parte do Marrochô, sabe? Porque a própria transformação delas, o estilo que foi usado e tal, que é um estilo clássico de fazer purpurina e tal, um monte de movimentos necessário e tal, é do Marrochô. Ah não, sim. Sim, mas... Então. E tipo, por isso que eu gosto de dividir o filme em duas partes. Antes da traição, sei lá, do negócio, e o depois, sabe? Que o primeiro, pra mim, a primeira parte, a vida feliz delas é uma Rochojo clássico. Elas vencendo a bruxa, e enfim, volta tudo tranquilo, tudo bem. Pra mim que é uma Rochojo clássico, sabe? E a segunda parte é mais coisa mais madura história. Mas falando assim sobre a temática que fecha dentro da série... Por mais que ele não tenha lá as referências ao Fausto, a Madoka continua sendo Deus, o Kyubei ele continua sendo demônio, dá pra falar? Acho que não, né? Acho que aqui já não dá mais pra falar isso. No filme não, porque ele fica quieto dentro da terra. Eu acho que o demônio é a Homura mesmo. Sim. Dentro do filme. Sim. Ela é Lúcifer mesmo. Isso é o capeta. E é legal assim... Porque, por mais que não tenha Goethe dessa vez, tem Paraíso Perdido, do John Milton, que também é um negócio meio religioso. O Paraíso Perdido é realmente sobre a questão do dos humanos e do Satanás querer fazer uma rebelião. E acho que sim. No mais é isso que faz o paralelo com Madoka, né, com esse filme. Também tem várias teorias que Satanás ele não caiu por tipo, odiar a Deus, mas sim por amar ele demais, que se tornou obsessão. Uhum. Sabe, tem essas jogadas aí que podem ser utilizadas. Se eu não me engano, no Paraíso Perdido, o Lúcifer, ele justamente tenta acabar com os humanos. Aliás, ele não quer que os humanos venham pra Terra porque ele tem meio que ciúme dos humanos. É alguma coisa assim. Acho que... Se eu não me engano, é isso. Pela Madoka, ela ser muito altruísta com todo mundo e tal, e a Homura ser justamente o contrário dela, que ela é egoísta, ela segue só os seus preceitos de a Madoka querer pra si, acho que faz sentido fazer esse paralelo com Satanás, né? Que ele queria... Que ele fica puto porque Deus, ele é muito da ajuda dos humanos, da atenção pros humanos e tal. É verdade, eu não tinha sacado isso. Faz sentido. Mas, tirando essa parte do John Milton, outra coisa que o filme faz é fazer aquele balanço que a gente tava discutindo no final da série, né? Porque a série fica toda felizinha, não fudeu o mundo. É, feliz a gente entre vê aspas, aqui... né? Porque as Mahoshojos, elas ainda sofrem, teoricamente, né? Elas ainda morrem. É, elas morrem, mas todo mundo morre, né? Não, assim, tô falando assim, a alma ainda fica dentro do Soul Gem, né? Acho que isso não mudou. Elas, não. Sim. Ah tá, a alma fica dentro do Soul Gem, mas quando a Soul Gem vai, sim, vai elas não, se pintar, elas morrem, acabou. Elas não viram bruxa, mas assim, digamos, a vida de uma Mahoshojo ainda... Não é feliz. Não é feliz. É, mesmo, sim. Era pior porque tinha coisas das bruxas e tal, mas mesmo sem as coisas da bruxa ainda não é maravilhas não. Mas... Era feliz. Então. Existiu um desequilíbrio, e daí o filme ele vem pra equilibrar as paradas. Né? Uhum. Que a Homura, se a Madoka era a esperança, a Homura se torna o desespero. E a Homura é o próprio desespero. É tão desesperada pra salvar a Madoka que ela vira o oposto dela. Uhum. Sim. É, esse oposto se baseia muito na ideia de amor, né? Que tem o amor altruísta da Madoka, em que ela gosta... amor pra todo mundo, e tem um amor obsessivo da Homura, que é totalmente egoísta, que é a Madoka só pra ela e tal. E se você pensar bem, esse egoísmo da Homura é até de certa forma paradoxal, porque o egoísmo dela, ela querer a Madoka pra si. Só que esse egoísmo faz bem pra outra pessoa. Uhum. Sabe? Faz bem pra Madoka. Sabe? Então, é algo meio paradoxal mesmo. Eu realmente gosto desse final, porque faz bastante sentido pra personagem, ela é realmente obsessiva pela Madoka. Alguém que repete o mesmo mês 144 vezes, eu vou continuar repetindo isso, porque 144 vezes é bastante coisa, é alguém obsessivo. Não tem nem como dizer que não. Então faz sentido pra personagem, ela é uma filha da puta do caralho, porque fudeu com tudo, mas ela é uma filha da puta. Faz sentido, mas pra mim a série não pode acabar ali. Porque pra mim isso é meio que o meio da história. Tem como que assim? Ter uma conclusão. Como assim? É o que ele quer dizer, que eu acho que parece que isso ainda é uma preparação, sabe? É uma possível guerra, digamos. Porque... Não tem como. Eu não sei, é porque eu realmente acho que, assim, daria pra continuar, mas eu não saberia como terminar bem. Vamos recapitular. A gente voltou, mesmo no mesmo tempo, 144 vezes, resetou o universo, mudou as leis do universo, mudou as leis da entropia, mudou todo tipo de lei de conservação, essas porra tudo. E agora a gente mudou o universo mais uma vez. Pra onde? Pra onde ir, tá ligado? Não tem como. Eu tenho certeza que eu sei qual é a resposta. Porque assim, a Madoka tá dormindo, é tudo um sonho. Seria ótimo. Seria caralho, ótimo. Seria ótimo. Não tem aquela Mahoshojo que... Não tem aquela Mahoshojo que vê o futuro? Na real, a Madoka... Tá ouvindo a história que ela tá contando pra ela. Ó, fechou a história, fechou a série, meu Deus, ó. Quem pode entendeu... ganhar 40 bilhões de dólares. E mas assim, a gente pensa nessa coisa de guerra e tal, dá a entender mais ou menos porque a Homura, principalmente, sempre fica jogando aquelas coisinhas. Ah, futuro você vai ser minha inimiga. Ah, no futuro, né? Ela fala, você ainda ama os humanos ou você me ama ainda mais? Ah, eu ainda amo os humanos. Ah, você ainda tem aquela sensação altruísta. Pelo visto, você vai ser amiga daqui pra frente também. E pra mim isso ficou meio que jogado e ficou meio que o meio da história. Eles vão ter que dar uma conclusão pra isso ainda. Eu acho que pra mim essa é a balança necessária. É, se você pensa tematicamente, tá, acho que já tá balanceado, tá equilibrado, uhum. Sabe? É, porque... Deus e o demônio não se resolveram também, né? É porque eu não tenho... O que eu tive uma dúvida no filme, eu não sei se os poderes do universo e tal ficaram divididos entre as duas, ou se a Homura tomou grande parte. Porque só a Sayaka, ela vê a Homura, na cena delas entrando no colégio e tal, ela vê a Homura, demônio, lá fazendo todas aquelas poses, e só ela vê, só a Sayaka vê ela, né? Porque a Sayaka, ela era uma ajudante, entre aspas, da Madoka e tal. E... Eu achei isso meio estranho. Porque depois a Homura aparece como uma... Parece como uma estudante normal, né? Acho que ela consegue se materializar, entre aspas, como humana. Tenho certeza. E eu fiquei meio confuso se, tipo, se o esse final poder é meio do nível... É, esse, não, se o esse poder... Esse final é meio bosta. Não, tem um final que é legal. Que daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Que, voltando. Eu não sei se esse poder universal ficou dividido entre as duas, sabe? Seria melhor pra ficar tudo equilibrado. E sobre o poder... que era da Madoka, ficou com ela mesmo, só que metade desse poder tá na Madoka normal, e a Homura, ela transcendeu a bruxa, então o poder é dela mesmo. Pior que faz sentido. Falando nessa cena final, e fazendo uma comparação com outra cena muito importante no filme, que ao meu ver é um turning point bem importante pra personagem da Homura, que é aquela cena nos Campos de Flores, sabe? Que ela tá falando com a Madoka. Vocês lembram? Que... A do penhasco? É a cena do penhasco, da cadeira? Aquelas... É, a que as flores mudam de cor. Sim, é uma cena muito importante, porque a gente sabe que a Madoka que tá ali não é uma Madoka da cabeça da Homura, é realmente a Madoka que tá ali, né? Só que ela se esqueceu que era uma deusa, basicamente. Tanto que depois ela aparece pra todo mundo. E a Madoka, ela fala ali os seus sentimentos, sabe? Ela fala que... Mesmo ela sendo altruísta e tudo, ela não gosta da ideia de ter que se separar das amigas. Então você vê que a Madoka não é uma personagem tão plana assim, nesse filme, pelo menos. Não, ela é assim. Ela é uma personagem plana. Ela poderia não ser, mas ela continua sendo. Ela é, mas ela mostra outras camadas também, digamos. Mas se você parar pra pensar que essa Madoka é uma Madoka criada pra Homura, isso não é. Não é. É ela mesma. É ela mesma. É a Madoka mesmo. Só que a Madoka foi sugada pelo Soul Gem da Homura. Tanto que ela aparece depois pra todo mundo e o Kyubi explicou como a Madoka tava ali. Tipo, é importante que a Madoka revelou todos os sentimentos lá pra Homura e que ela entendeu, ela ficou cada vez mais obsessiva pela Madoka por causa disso, que tem a cena em que elas estão fazendo a trancinha, sabe? Que a Madoka tá fazendo a trancinha na Homura e isso estaria como se ela... estivesse protegendo, entre aspas, a Homura, né? Que foi realmente o que ela foi fazer ali. Ela veio pra proteger a Homura. E depois, na cena final, depois de toda a putaria que ocorreu, aparece a Homura fazendo, colocando o laço, o laço rosa na Madoka. Então seria como se ela estivesse protegendo a Madoka agora, entendeu? E essas cenas sim, são isso, meio... Sim, isso ela chega a falar também no final. Meio conectada, sabe? E essa, eu pessoalmente gosto muito dessa cena do Campos de Flores e tal, porque tem toda aquela representação com flores. As mesmas flores vermelhas lá que aparecem quando a Homura ela libera seus sentimentos, aparece quando ela vira bruxa na coroa que ela tem, né, entre aspas, aquelas flores vermelhas e tal. Então eu acho que é uma cena bem importante pro filme e bem, bem dirigida também. Essa cena eu acho muito boa. Eu não gosto mesmo daquela cena no colégio, Que ali só foi pra mostrar que a Madoka tava normal, entre aspas. E fazer esse paralelo. No máximo. Vendeu pra caralho também. Se eu não me engano, só no Japão foi 182 mil cópias. De bilheteria, só no Japão foi mais de 2 bilhões de ienes. 2 bilhões? Bilhões? Um filme. No filme? Bilhões. Bilhões. Uhum. Bilhões. Não é pouco dinheiro. Ah, então, tanto que ele é o primeiro filme de uma série de anime depois dos anos 2000 a passar a barreira dos 2 bilhões. Foi. Então o bagulho não é fraco. Como o Lemos já falou, ele quase foi pro Oscar. Ele tava quase entre os pré-selecionados. Que, assim, é absurdo de tu pensar um negócio desse, na moral. E é um feito, né? O primeiro filme de um anime de série de TV que chega a tentar entrar no Oscar. Eu vou além. Porque... é um filme baseado numa série de TV, continuação de uma série de TV. Então tu precisa assistir uma série de TV pra entender o filme. Uhum. E ele se baseia num Mahou Shoujo, que é um estilo muito específico de anime. É muito localizado, é pra um público muito de nicho. E aquilo tava quase pra ir pro Oscar. Aí você imagina os velhos da academia recebendo um DVD pra assistir. Nossa, o que será que é isso? Obviamente eles não entenderam porra nenhuma. Por isso eu acho que eles não tinham como. Acho que eles consideraram Madoka muito pela parte visual, né? Eu não tô chutando aqui. Provavelmente foi pelas vendas também, porque no Japão, tá que pariu. Não, esse negócio de Oscar é tipo, selecionados, pode ser o melhor filme do planeta. Se não tiver sala suficiente nos Estados Unidos pra exibir, eles nem contam, tá ligado? Sim. Tem esse fator também. O Madoka, ele chegou a fazer 190 mil dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e 100 mil no Canadá. Questão de anime que não era da Ghibli, passando nos Estados Unidos, Madoka tava no top por muito tempo. Foi o top de bilheteria em anos de anime que não é da Ghibli. É, ele foi o melhor estreia de um filme de anime que não é da Ghibli desde 2004. É, então não é fraco não. Eu tô vendo um mapa geral aqui e, tipo, tá falando, mostrando lugar, em todos os lugares do planeta em que foi, em Madoka passou, né? Uhum. Assim, no Canadá e nos Estados Unidos tá, tipo, lotado. E tem umas setinhas vermelhas que indicam que tudo foi vendido, sabe? E mais que a metade disso foi vendido. Então foi uma bilheteria que fez muito sucesso nos Estados Unidos e Canadá. Mas principalmente lá, né? Pra algo de nicho, assim, chegar no quase Oscar, num pré-selecionado... Nossa, É forte. Tá certo, pré-selecionado eles pegam uma caralhada de coisa, né? Ainda assim é algo que significa, né? Ah, sim, certeza. E agora pro futuro, o que tem pra vir de Madoka? Mais spin-off, certeza. Vocês acham que... Será que teria uma continuação? Ele deixa espaço pra continuação. É, na série mesmo eles deixam várias coisinhas, né, pra Bimbo Rebellion, né? Sim, então, um novo anime eu tenho quase certeza que vem. Eu acho que... Não é um filme, não? Não sei se um filme, mas... Não, acho que não. Eu acho que vai vir um novo anime, Slice of Life, daqueles pra ganhar dinheiro mesmo, pra sugar o bolso da galera. Tudo bem. Ah, não. Aí sim. A gente tá falando de continuar a história mesmo. A Medimira que ainda não chegou. Né? A Medimira que ainda não saiu. É, eu também tô meio de cara, porque quem é que na Shaft não deve querer ganhar dinheiro? Que vai ter um spin-off Slice of Life pra dar dinheiro pra Shaft, vai ter. Isso eu acho que todo mundo concorda, né? Ah, vai. Cara, eu não sei se teria, porque... Cara, já faz 3 anos, né, cara? Não, Rebellion foi 2013. Mas o filme faz um ano. Rebellion faz 2 anos. Eu acho que seria aproveitado o hype pra isso. Eu acho que cara, é. O Shimbo falou que quer fazer. Ah, se o cara quer fazer, então vamos ver se ele vai fazer, né, cara? Obra de spin-off, tipo, geralmente se lança com o intuito de aumentar a venda de algo que é, tipo, original, né? Tipo, os Idol Master da vida. Tem os spin-off de comédia, de tal, mas é geralmente lançado quando tem um... Uma obra já é famosa, né? Tipo Cancoli, hoje. Mas aí tu pensa, a Mami, a personagem adorada pelo fandom, ela tem um spin-off dela sozinha, ela aparece 3 episódios na porra da série. E de quem vocês acham que o Shimbo quer fazer spin-off? Da Mami? Óbvio que é a Mulher de Verde. Mulher de Verde do Orico Mágica. Não, é a Fura-Olha da Sayaka e vai ter um spin-off do irmão da Amador. Ele não lembra todas as linhas do Amapinhas de tempo da Komura? Ele que se lembra. Certeza. O foda é que você pensa que, tipo, a Shaft não tem só Madoka, que é basicamente a galinha de ouro deles, que eles ainda tem, sei lá, Bakemonogatari, que vende pra caralho, tem Nisekoi também, que eles estão adaptando e tá vendendo consideravelmente. Dá pra rolar uns crossover aí, hein? Já rolou, né? Dinheiro eles não estão deixando de fazer, então. Tem o crossover de Monogatari e Madoka, né? Eu lembro de ser, se que ia sair alguma coisa, já saiu só. Eu só falando do crossover com Monogatari, foi uma série de 4 episódios de 3 minutos que passava antes do filme, do terceiro filme de Madoka. E não tem, tipo, online pra gente assistir. É, só se alguém gravou do cinema, provavelmente. Eles deviam fazer um box disso, ia vender pra caralho. Mas de mangá, o que tem pra sair no Brasil? Cara, no Brasil, eu, se não me engano, vai ser o Different Story, que é o próximo que eles anunciaram. Uhum. E acho que por enquanto só, mas o... Tipo, os outros mangás no Japão, alguns estão em congelação, outros são volumes únicos e tal. E tá mais ou menos assim, sabe? Mas essa revista do Magica Quartet aí, ele tá planejado pra continuar? Tipo, por bastante tempo, assim? A revista ela vai continuar por bastante tempo? Não sabemos, sabe? Porque a maioria das séries que estão ali são desde 2011. Elas estão em andamento ainda, não sei a periodicidade também da revista. Será que quando acabar isso aí eles continuam com a revista? Não sei, né, cara, que manter uma revista é uma grana que vem investida, né, cara? Cara, sim. E revista não é exatamente o que dá dinheiro no Japão, é o encadernado. Sim. O volume. Mas sobre o anime em si, talvez saia Slice of Life, o que você acha? Conclusão. É, eu acho que seria mais ou menos isso. Ou, tipo, com as próprias bichas. Pra sair de anime, eu também acho. Ia ser tipo um K-On, só que em vez de tomar chá, elas comem bolo. Pode ser. Mas sobre uma continuação, que o Lemos tinha levantado esse assunto. Mas enfim. Eu espero que tenha. Porque. Sério? Mim, sério. Eu. Eu não nego também. Se fosse na série, a série tivesse acabado naquele ponto, eu não gostaria de uma continuação. Uhum. Mas como o filme deu aquela brecha de preparação para uma batalha final entre a Homura e a Madoka, eu fiquei meio que sentindo falta de uma conclusão. Eu acho que essa batalha é o equilíbrio, sabe? Essa batalha conceitualmente já existe. Se tu achar que a Homura é o... Se tu comparar a Homura a Lúcifer e a Madoka a Deus. Conceitualmente ela já existe, então ela que cria o equilíbrio. Se eles tentassem fazer uma continuação, conceitualmente, como eu tinha dito, tu resetou no mesmo mês 144 vezes, tu mudou as regras do universo pra criar um desbalanço, tu balanceou. Pra onde é que ele vai? Se algum dos lados perder, desbalanceou de novo. Fodeu. Então, eu tava pensando nisso também. Eu concordo com o Rafael que deu várias brechas e parecia uma preparação mesmo, mas eu também concordo com você, Igor, quanto à questão da temática. Tipo, não teria como eles balancearem de novo. Não teria como a questão do desespero e esperança ficar igual. Essa espécie de troca equivalente, entre aspas, né? Então, eu não sei. Eu realmente não sei. Se vier, eu vejo. Foda-se. É, eu também vou ver. Eu não esperava nada de Rebellion, sinceramente. Eu não sabia o que ia dar. Eu só soube... E até eu ver, eu não sabia. Treta. Cara, eu acho que de anime de Madoka, eu acho que tem espaço e material pra adaptar os spin-offs, não de comédia, mas das outras séries também. O caso do Unimagica podia ser um anime, o Kazane, o talvez o Rico Mágica, não sei. Ou até mesmo os spin-offs de comédia, tipo em OVA. Eu acho que é uma possibilidade. Mas da continuação da série mesmo, eu acho que não tem mais o que tirar. Espaço. E acho que é até melhor não que não tirar. Que se mexer muito, caga. É verdade. Cara, se eles fizessem uma continuação, ia ter que ser algo muito, muito louco, tá ligado? Sei lá, apareceu o Aizen, tá ligado? Rebuild of Puella Magi. Vai ser um rebuild de Madoka Mágica. Não duvido, imagina. Só se fosse o Aizen, meu irmão. E tipo, o final do mangá de Evangelion terminou, e a gente descobriu que uma tal de Mari, ela era companheira da mãe do Shinji no... Durante ela tava fazendo as pesquisas. E deu essa brecha pra, tipo, viagem no tempo também. Que além do final tem um final de reset e tal. Que? Sério que tem isso no aí, lugar? Ó. Já sei até qual é a continuação de Madoka. Já sei até qual é a continuação de Madoka. Ah, certeza. É o Shinji inseguro pra ver se ele vira ou não uma menina mágica. imagina só, o Shinji e Madoka são namorados. Porque tem o Kaoru no meio. Seria legal o pai do Shinji com aquela pose, com as mãos assim na cara, falando: Shinji, peça logo o bolo.